Você crê que hoje Deus vai fazer milagres? Sim, eu creio que Ele vai fazer milagres. Você crê que as algemas vão cair, que os demônios vão fugir, enfermidades vão ter fim, pois o Senhor irá agir. Sim, eu creio e pela fé já estou vendo o que Deus está fazendo. É tremendo, posso garantir. Vou unir a minha fé à tua fé. Posso ver agora, Deus está em pé. Ele vai fazer tremer esse lugar e o milagre vai realizar. Profetizamos que a unção está caindo, que a glória está descendo, que o mal está saindo. Jeová está aqui. Concordamos que o milagre vai acontecer. E ordenamos que a doença saia agora, que os demônios vão embora. Já unimos nossa fé para ver Deus operar. Declaramos que o milagre já aconteceu. Está ligado, concordado, Deus confirma o milagre, Deus assina. Você recebe a bênção, pode se alegrar. Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar. O impossível Deus vai realizar. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais. Todo jugo cai no poder da unção. A hora é agora, receba meu irmão. Enquanto louvamos, você vai ser curado. Enquanto louvamos, você vai ser renovado. Enquanto louvamos, é somente Deus te dá a vitória. Em nome de Jesus, um milagre acontece agora. Agora, agora, agora. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais. Todo jugo cai no poder da unção. A hora é agora, receba meu irmão. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais. Todo jugo cai no poder da unção. A hora é agora, receba meu irmão.